E aí, sanguessuga? Será que você está me escutando? Então preste atenção nessa intenção. Se você acha que ainda é um verdadeiro irmão, é, se liga só. Oh, mas atitudes de um pilantra. Elementos não, não, não vai ter ligação. Atitudes de um pilantra. Elementos não, não, não vai ter ligação. Yeah. Sanguessuga, preste atenção na intenção e sinta na pele o que é mesmo dor no coração. Eu não esquecerei os fatos que você fez e me sugou até o último. E agora é nossa vez. E veja bem, bem, bem, o que ele fez. Não sabia nada no ramo do rap, multi ensinei. Eu me lembro bem, várias noites embriagado, tirava um barato sem saber que estava ao meu lado. Pilantra safado, me usou, abusou, vários plays roubou. E depois ele me chutou, me subestimou. Só que aí você errou. A minha casa muito bem, eu lhe tratei. A amizade fomos ter, nunca desconfiei de você. Me sugou até o último. E agora é nossa vez. Mas atitude de ser de um pilantra. Elementos não, não, não vai ter ligação. Atitude de ser de um pilantra. Elementos não, não, não vai ter ligação. Atitude de ser de um pilantra. Elementos não, não, não vai ter ligação. Atitude de ser de um pilantra. Elementos não, não, não vai ter ligação. Boatos começaram a surgir que ele ia me matar. Cadê? E aí? Até hoje estou esperando um tiro em minha testa. Quem muito fala não resolve suas promessas. Entrava por um ouvido, saía pelo outro. Deu de olho gordo, sanguessuga deu de louco. Eu fico até muito triste por você ficar assim. Tirei você das drogas pra você agir assim. Comunicar com você era o impossível. Um toque de amigo era o mais preciso. Mas você quis virar meu inimigo. Ameaças aumentaram de minuto por minuto. Olha até que ponto isso foi chegar. Até meus irmãos ele falou que espancar. Começou a acrescentar que iria te matar. Comecei a pegar raiva, eu queria enforcar. Mexeu com a família, ia ter que aguentar. Com o carro fomos lá, pra sua sorte você não estava lá. Deu de pilantra, ia ter que pagar. Uma pá de camarada queria te matar. Mas atitude de ser de um pilantra. Elementos não, não, não vai ter ligação. Atitude de ser de um pilantra. Elementos não, não, não vai ter ligação. Atitude de ser de um pilantra. Elementos não, não, não vai ter ligação. Atitude de ser de um pilantra. Elementos não, não, não vai ter ligação. Esperei e nada de acontecer. Até que um dia ele veio aparecer. Eu lancei as ideias e ele negou tudo. Acreditar em cima do muro, lançou outra ideia que traíra existe muito. Até chegado meu já cometeu esse absurdo, então pensei em violência. Para quê? Se você entrar na dança, os outros entrarão também. Resolvi acabar com esta palhaçada. Fofoca de cá, fofoca de lá. Em quem confiar não confiei, em mais ninguém confiei, em mim mesmo. Lembranças não, não guardarei, morreu aqui mesmo. Gesto de raiva, só por um